agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Boa noite. Está começando por aqui mais um Encontro Central. Hoje, super quarta-feira, dia 26 de fevereiro. E eu, Fábio Pérez, vou ficar contigo durante 2 horas com o melhor do romantismo. E abrindo muito bem com Alessandro Zafina, Luna. O coração batendo mais forte. Look into my eyes, you will see. Encontro Central. Fatti d'aria che svanì. músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Watching every motion in my foolish love's game. músicas inesquecíveis. E no nosso encontro central, Berlin, Take My Breath Away, também Aretha Franklin, Ever Changing Time, e Luna, Alessandro Zafina. E agora tem Billy Idol com Eyes Without a Face. Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. She used to cry when I come home late. She couldn't buy the lies I told. All she wanted was to be needed, someone that she could call her own. Love I know I took for granted.

mande aí um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Você pode pedir a sua música, a sua tradução, mandar a sua cartinha romântica. E tem Bryan Adams, Heaven. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Canções imortais. Myself, I saw my reflection in a window and didn't

Estamos apresentando Encontro Central. E já estamos de volta. E está chegando para você a tradução do dia com Sidney O'Connor, Nothing Compares to You. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Já se passaram 7 horas e 15 dias desde que você deixou de me amar. Eu saio toda noite e durmo durante o dia desde que você deixou de me amar. Desde que você se foi, eu posso fazer o que eu quiser. Posso ver quem eu quiser. Posso jantar num restaurante extravagante, mas nada. Eu disse, nada consegue acabar com essa tristeza. Pois nada se compara. Nada se compara a você. Sem você aqui, tudo tem ficado solitário. Como um pássaro sem canção. Nada consegue fazer essas lágrimas pararem de cair. E diga, querida, onde eu errei? Eu posso abraçar cada cara que vejo. Isso me faz lembrar de você. Eu fui ao médico e imagina o que ele me disse. Ele disse, garoto, é melhor você tentar se divertir, não importa como. Mas ele é um tolo. Pois nada se compara. Nada se compara a você. Todas as flores que você plantou lá no quintal, morreram todas quando você foi embora. Eu sei que viver com você era difícil às vezes, mas eu estou querendo tentar de novo. Nada se compara. Nada se compara a você. Nada se compara. Nada se compara a você. Isso. Estamos apresentando Encontro Central. So far away from me.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Your love for me is real. Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Feels like a half-opened

estamos apresentando Encontro Central. Karen White com Superwoman, também Joe Esposito, Lady, Lady, Lady e By My Side Nexus. E chegando, Lani Broad com Over You. As canções imortais. Any fool can see that love is blind, and here I am to prove it one more time. Forget about my pride. I didn't mean to catch you by surprise, and I hope that isn't pity in your eyes. I've tried so hard to stay away and keep you off my mind. I know I should, but it's no good, 'cause time goes by. Nothing's changed, I'm still here for the taking, and just a touch would mean so much to one whose heart is breaking over you. Central, o coração batendo mais forte. It was my intention to mislead you. It never should have been this way. What can I say? It's true, I did extend the invitation. I never knew how long you'd stay. Thank you. músicas inesquecíveis. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. E fechando o nosso Encontro Central dessa super quarta-feira com Robin Gibb, Like a Fool, também Martica, Toy Soldier e Lenny Broad com Over You. E lembrando a você que você pode participar do nosso Encontro Central através do e-mail ouvintecentral@hotmail.com. Você pode pedir a sua música romântica, a sua tradução do dia, mandar o seu recadinho ou então a sua cartinha de amor, né? A sua declaração de amor aqui pra gente. Então a gente fica aguardando aí, ansioso, o seu e-mail. E agora, como sempre, tem uma frase, né, pra você refletir aí, uma frase pra você pensar. Uns que vão, outros que vêm. Hoje, poderia afirmar que existem períodos, sentimentos e amigos diferentes, para cada qual uma reação diferente. Uns que gostam menos, outros que gostam mais. Acho que isso a gente não escolhe, simplesmente sente. Nada na vida acontece por acaso. É por isso que acredito sinceramente que as amizades funcionam como uma roda gigante. Vão e vêm, vêm e vão. Alguns podem até voltar, outros não. E o Fábio Pérez vai ficando por aqui. E amanhã, quinta-feira, a gente está de volta com mais Encontro Central. Para você que ficou comigo aí, um forte abraço, um grande beijo. Fique com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.